Estou te aguardando com amor e desejo que não te demores. Te apressa, meu querido Salvador, porque eu te amo, meu Jesus. Vou morar num céu de luz. Eu te adoro, eu te amo, eu te quero, Jesus querido, amado meu, noivo muito amado da minha alma, que por amar-me sua vida deu, porque eu te amo. Thank you.